Vamos agora, por Deus, à Avenida. Sou a que estas avalaneiras frulidas. E quem for velida como nós velidas, se amigo amar. Sou a que estas avalaneiras frulidas verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai luada. Sou a que estas avalaneiras granadas. E quem for luada como nós luadas, se amigo amar. Sou a que estas avalaneiras granadas verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai velidas. Sou a que estas avalaneiras frulidas. E quem for velida como nós velidas, se amigo amar. Sou a que estas avalaneiras frulidas verá bailar. Bailemos nós já todas três, ai irmãs. Sou a que este ramo destas avelanas. E quem for louçana como nós louçanas, se amigo amar. Sou a que este ramo destas avelanas verá bailar. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos. Sou a que este ramo frulido bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos, se amigo amar. Sou a que este ramo solteiro nós bailemos.